pirim, pirim, pirim, pirim. E aí, mano, velho, beleza? Tudo certinho, tudo legalzinho. Olá, bicho feio e nojento. Olá, criatura asquerosa que venha me ouvir só pra saber a bobagem que eu vou falar pra depois me processar. Tá um caça às bruxas em cima da nega véia aqui, que tá complicado, né, neguinho? É que é foda, né? A turma faz a palhaçada, o pessoal faz a macacada, né, faz a micagem, aí depois não quer que ninguém fale de um sarro da cara dele. Olha que palhaçada que você tá fazendo, rapaz. Olha que merda que você tá fazendo, menina. Puta que pariu, porra, se liga. Mas não, você tem que ir. Não, nós vivemos hoje num país completamente louco, né? A pessoa tem o direito de fazer a merda que quiser, se expor da maneira que quiser, fazer a bobagem que quiser, escrever e dizer qualquer negócio. E você não pode tirar um sarro. Você não pode falar, mil, olha que mico que você tá pagando. Processo. Porra, é muito louco, né? É interessante como as pessoas, elas perdem o referencial. E eu não tô falando de pessoas comuns, tô falando de artistas. Tô falando de escritores, entre aspas. De artistas também, entre aspas, né? De dubladores, entre aspas. Pessoas que a gente pensa que tem... Ou mesmo professores, entre aspas, né? Que a gente pensa que são pessoas que têm formação, que têm conhecimento, que segue, digamos, normas éticas, e principalmente com relação à expressão, à liberdade artística. O caralho, meu amigo, vá tomar no cu. Roteirista, ator, entre aspas, e professor, entre aspas. Eu ressalto muito essas aspas, porque você sabe de quem que eu tô falando, né? É, desses três filhos da puta mesmo, do caralho aí. Eu não vou nem citar o nome para não sujar o seu computador e meu HD com essa coisa imunda. Eu acho esse tipo de gente imunda, gente sórdida. Porque você perde no diálogo, né? É que acontece, apela pro tapetão. Porra, e utilizando-se de métodos que são absolutamente antidemocráticos. Não porque existe uma lei do tempo dos militares ou pré-militares, né? Que é aquela coisa dos anos 40, aquela coisa tacanha, autoritária. Não é que porque existe a lei, isso torna a lei automaticamente nobre, justa e correta. Não, porque o cara que está usando, ele não está usando por fins nobres. Porque o lado nobre do ser humano se chama tolerância. Por pior que o camarada diga a bobagem que ele quiser, mas a bobagem é dele, ele tem esse direito. Já dizia Voltaire, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu defendo o seu direito de dizer o que você quiser. Liberdade é isso, mas o cara vai entrar com o processo e faz não sei o quê, numa tentativa torpe, baixa e vil de calar a boca, né? Você vê que... Mas é esse povo que está determinando algumas coisas. E é importante, dentro da minha esfera de atuação, né, que é esse podcast, que é os meus textos, os meus... É importante dizer isso tudo, porque eu não tenho uma penetração... Eu não tenho uma penetração tipo Ratinho. Eu não consigo chegar numa televisão e dizer o que eu penso. Eu não sou Lobão, mas mesmo o Lobão também, ele manda os outros tomar no cu. Mas ninguém vai pra cima do Lobão, né? Pra cima dele ninguém vai. Não, foi sim que ele já teve... Ele teve mais de 100 processos, né, de apologia às drogas, calúnia, difamação. E você tá vendo, ele só foi em cana por causa daquele negócio de drogas que pegaram ele lá, o juiz queria foder com ele e tal. Mas eu sou pequenininho, não sou um camarada que tem acesso a uma mídia tão grande como a MTV. Eu não consigo chegar lá. Tô tentando, mas uma hora eu chego. Mas quando eu chegar lá, eu deito o cabelo mesmo, porque é uma questão de valores, né? Mas você mede por aí esse pessoal os valores que ele tem, negada, né, os valores que essa gente tem. Eles estão sempre certos, né? E estão sempre certos, não pode criticar. Foda-se democracia, foda-se liberdade de expressão, não interessa, quem manda nesta merda sou eu, porque eu tenho o quê? Fama, dinheiro, poder, é um poder michuruca, microscópico, ridículo, um reizinho que não tem nem casa própria, que não tem trabalho, que não tem a menor dignidade, um cara que fica enfiado às custas do papai e da mamãe num canto, né, e se achando a grande sumidade, né, ou então o outro camarada lá, que não tem formação superior, não fez curso de teatro, porque pegou um estágio, a lei permite, pegou um DRT, sou ator. Não é ator. Para mim, o ator, nem dublador pode ser também, porque você tem que seguir uma linha artística, uma linha de expressão, uma formação. Você tem que ter. O ator, pra mim, tem que ter formação do quê? De palco. É por isso que você chega pra um certo dublador, você chega pra ele e fala assim, ô, meu, por que você não faz teatro? É bem, é que o teatro é... É porque não tem formação, você puxa a ficha corrida do cara, ele não teve teatro, ele não estudou, ele não tem nível médio, não tem nível superior, como é que você vai dar? E mesmo dando nível superior nos países que nós estamos, já é uma merda. Imagina essa corja, imagina essa canalhada entrando todo dia na sua televisão, falando umas groselhas, a criançada fica, oh, quem é essa voz? Deixa eu ir na internet e acha, nossa, esse cara. Então o que acontece? A outra face do mau caráter, né? Porque ele usa a TV para se promover, para arregimentar esse bando de imbecis e otários que acham que dublagem é uma coisa maravilhosa. Tanto que em Portugal, você sabe que em Portugal não existe dublagem para filmes, filmes de adultos, séries adultos, tudo legenda. Dublagem é para criança que não sabe ler, feriado para criança, o resto é que eles chamam de dobragem. Em Portugal se dobra. Então não existe isso. Por quê? Porque é para incentivar as pessoas a lerem, para incentivar as pessoas a conhecerem uma outra língua. Aqui não, aqui você vê um bando de vagabundo preguiçoso que quer assistir filme dublado. Ah, não tenho tempo para ficar lendo. Olha que imbecil, olha que canalha. Mas hoje eu não quero fazer esse podcast para falar mal dessa corja. Mas é importante sempre dizer, dar uma cutucada nessa putaiada toda aí, né? Não preciso nem citar nomes, que você sabe quem é. Esse mesmo. Esse filho da puta mesmo. Vamos resolver lá as pinimba. Depois a gente volta aqui numa coisa moral, uma coisa, não é? Bacana. Mas eu me sinto engrandecido. Eu me sinto satisfeito. Me sinto muito feliz em ser perseguido por esses caras. Porque é o reconhecimento do meu valor. Se eu fosse, digamos, vai, um micuim. Micuim é foda. Se eu fosse um vongole. Porra, macarrão com vongole é gostoso, hein, bicho? Pô, tô com uma fome do caralho. São que horas? São 2h20, não almocei. Tomei só um café, tô direto aqui no pote. Tô com uma fome, é foda. Aí depois eu vou sair e vou comer um negócio lá fora. Mas enfim, se eu fosse um cara insignificante, se eu fosse um merda, ninguém dava valor. Ah, isso não é nada. Isso não é nada. Mas dá atenção, né? Aí, pessoal, ouve o podcast. Olha aí, vocês viram quantos downloads tiveram essa porra, mano? Porra, só esse último aí, 234 downloads. O último foi 230, o outro foi 326, saladão do Rezão, porra, 326 downloads. Eu só tenho a agradecer a você pela sua audiência, pela sua gentileza, pela sua paciência em ouvir esta preta velha alucinada, as nossas gororobas. Mas veja bem, à medida que você vai crescendo... Ai, eu gosto quando as coisas crescem. À medida que você vai subindo, melhorando as suas coisas na vida, inevitavelmente, meu, tenha certeza disso, inevitavelmente vem nego contra você. Porque ele se sente ameaçado. Ele se sente por quê? Ameaçado por quê? Porque ele tem medo de perder aquele poderzinho. E eu não quero poder nenhum, cara. É muito louco, eu não sou dublador. Eu não faço quadrinhos. Eu não faço RPG. Eu nem desenho. Eu não tenho como ameaçar os caras, mas eu não ameaço na competição do dia a dia do trabalho. Eu ameaço na troca das ideias, porque eu sou aquele molequinho retardado e maluco, quando o rei tá pelado na rua, ele fala, ah, o rei tá nu! Eu gosto de me colocar como um jornalista, um jornalista humorista. Eu gosto de misturar humor... O jornalismo gonzo, eu não gosto da palavra gonzo, que me lembra gozo, acho nojento. Ai, o gonzo na sua boca, ai que nojo. Se bem que às vezes é interessante quando ela vem. Bom, mas enfim, eu sou um jornalista gonzo, eu gosto de me colocar como um comentarista da vida, um cara que leu muito quadrinhos, que leu muito ficção científica, que não tem tolerância para certas babaquices. E eu sou absolutamente contra o Brasil, eu sou contra o Brasil, esse Brasil que está aí fora. Esse Brasil da gente sólida, da gente corrupta, da gente canalha, do viadinho. Não confunda homossexual com viado. Eu respeito tremendamente o homossexual. Nossa, você não sabe como eu respeito, porque o cara, para assumir sua homossexualidade nos dias de hoje, é uma barra. Sem que esquecer que os grandes filósofos gregos eram todos homossexuais ou bissexuais. Então eu não posso negar a formação da sociedade ocidental pela homossexualidade, né? Não posso negar. Eu sou contra o viadinho. Aquela coisinha nojenta, aquela bicha enrustida, que não sabe, que quer dar o rabo, mas não sabe como, ou então frustrado, nerd e nojento. Bom, me desculpa, eu não vou distorcer aqui o nosso podcast de hoje, tem uma informação muito interessante para te passar, algumas coisas, eu vou falar agora do... Ai, que introdução mais introdutória! Eu vou falar uma coisa de mercado editorial, que é importante você conhecer, que tem muita gente que... troca uma ideia comigo no Messenger, no Facebook e tal, e tem alguns moleques que falam algumas besteiras com relação ao mercado editorial, e eu quero dar uma breve aula sobre o que, como é que funciona o mercado editorial, e no final eu vou entubar o do meu nome, o lance do meu nome. Estamos organizando para o final de abril o lançamento do livro oficialmente, né? Estamos vendo se a gente consegue numa Saraiva do Shopping Ibirapuera, que tem sala, a gente tentei aqui na Livraria Cultura, mas é muito nojento, pessoal grosso pra caralho. Na Livraria Saraiva o pessoal me atendeu muito bem, o pessoal me atendeu muito bacana, estamos agitando esse lance bacaninha. Porque eu tentei outras livrarias do ramo, né, de quadrinhos, nego não responde, né? Nego não responde, aliás, é normal, é de lei. Quando você começa a avançar, repetindo, quando você começa a avançar na qualidade do seu trabalho, na qualidade das suas ideias, nego fecha a porta. Não porque você é ruim, não, pelo contrário, porque se você lê o meu livro é bom. Não é um livro ruim, o livro do meu nome é divertido, é interessante, é promissor. É extremamente promissor, porque aquilo ali é um lugar para mim poder brincar o resto da vida. São universos dentro de universos, dentro de universos. Eu vou embora. Dá para se divertir adoidado. E por essa qualidade do texto, neguinho já boicota. E ao mesmo tempo, mas boicota principalmente porque eu sou quem eu sou. E você vai se acostumando, Brasil, é isso, viu? O Brasil é isso, só que isso, nós não precisamos mais desse tipo de coisa. Você não precisa mais lamber saco de editora, você não precisa mais puxar saco de jornalista, entre aspas, você não precisa de nada disso. Site de quadrinhos, muito menos. Tem outros esquemas, eu vou falar disso devagarinho para você com o tempo. Você que quer publicar a sua história em quadrinhos, você que quer ganhar seu dinheiro com quadrinhos, você que quer contar a sua história com os seus personagens. O mundo está mudando, mas antes de mudar, nós precisamos conhecer a estrutura podre que está lá fora, como é que funciona o mercado editorial, e isso é o que eu quero abordar para você isso agora. O mercado editorial aqui no Brasil funciona da seguinte maneira: tem as editoras pequenininhas, as editoras médias, as editoras grandes e as editoras micro de autor, né? Aquela editora do autor. Eu vou começar com a editora do autor. A editora do autor funciona da seguinte maneira: o cara junta o dinheirinho, imprime seu fanzine, monta um sitezinho e sai vendendo por aí e tal. Mas como é que ele sai vendendo por aí? Ele leva na Comics ou na Devir, deixa em consignação. Consignação é o lance é o seguinte: as distribuidoras e livrarias daqui não compram um livro. Isso é uma canalice, né? É uma distorção. Não, eu não vou mentir para você, a Devir compra. Se você tiver um produto interessante, eles compram de você. Mas, por exemplo, no caso das grandes distribuidoras, das grandes redes, dessas livrarias, ou da Comics, por exemplo, deixa em consignação, ou seja, deixa o livro lá por um tempo. Se vender, vendeu. Não vendeu, vendeu, ele cobra uma comissão e te devolve o que sobrou. Fácil desse jeito, né? Ele não precisa fazer propaganda, não precisa fazer. Ele fica só parado. Ele fica quieto. É diferente de uma quitanda, que você planta o tomate, você vende a caixa de tomate, o cara coloca o tomate lá, tem a margem de lucro dele, beleza. O tomate estragou, prejuízo dele. Ele vai devolver o tomate estragado pro pessoal lá que plantou? Não, né? Não tem dessa. Quando você, no posto de gasolina, o cara compra a gasolina da distribuidora, você acha que ele vai, passou o tempo, venceu a gasolina e vai devolver? Não, isso não existe. Refrigerante também não. Bens de consumo, pô, se você devolve, se tiver bichado, né? É uma coisa, mas no mercado editorial brasileiro tem essa putaria, né? Tem essa sacanagem, você tem que deixar em consignação. Ah, mas o livro não estraga. Estraga. Ele tem um prazo de vida útil. Toda a publicação tem um prazo. É alto, é elevado, é grande. Mas o prazo de vida útil de um livro, ele não pode ficar muito tempo na prateleira, porque ele fica repetitivo. E o comércio de livros é muito, muito rápido. O pessoal fala que o brasileiro não gosta de ler. Mentira. Isso é uma grande mentira. Porque você vai na FENAC, você vai numa Saraiva Mega Store, porra, você tem livro que até o teto. Isso é uma imbecilidade. O brasileiro adora ler. O que não tem é produto que o brasileiro gosta de consumir. É diferente. Por mais que o pessoal, na área de livros, né, o pessoal não goste de Crepúsculo, Harry Potter, mas essa merda vende. Essa merda é que sustenta o mercado editorial. Mas o autor pequenininho, ele pega lá um dinheiro do bolso dele, imprime, põe lá. Vendeu, vendeu, não vendeu, foda-se. Ele recolhe, fica com o livro lá. Você percebeu que nesse processo ele não levou em conta aquilo que movimenta toda a editora, toda editora, todo comércio, que é o quê? Lucro. Você pode pegar os quadrinhos do Emir Ribeiro, ele não tem lucro naquilo. Pegar lá o Samurai Che, ele não tem lucro. Você pega o pessoal do Quarto Mundo, nenhum deles tem lucro. Porque eles não visam o lucro, eles só querem divulgar seu trabalho. Isso é um erro de estratégia gravíssimo, terrível, um erro de estratégia medonho. Porque se você não tem um lucro, vamos ver, presta bem atenção, nós estamos num sistema capitalista, nós estamos num sistema comunista, socialista que seja, nós temos que ter lucro, porque o lucro não fica para o bolso do grande magnata. O lucro do pequeno autor, ele reinveste no próprio sistema. Você aprendeu isso nos desenhos da Hanna-Barbera, não lá dos desenhos do Pernalonga, em que o Gaguinho explica pro Frajola como é que funciona. Eles ensinam como é que... O gringo é foda porque ele ensina. O nosso grande amigo Marcos nos deu aqui um livro chamado Mil e Uma Maneiras de Você Fazer o Marketing do Seu Book, para você vender o seu livro, né? É um catatau aqui, um bicho tem mais de 700 páginas. É tudo que você precisa saber, esse livro aqui é minha bíblia. Eu tô aprendendo coisa pra caralho, por quê? Eu quero vender meu livro. Mas esses caras, esses autores nacionais, eles não pensam em vender seu livro. Veja bem como é que funciona. Você tem o tempo do seu trabalho, você tem que criar, desenhar, escrever, montar, imprimir uma quantidade certa. Você está investindo um dinheiro. Quanto custou cada exemplar para você? R$2 na impressão. Mas, meu, você tem custos atrás imensos. Que é o teu tempo, a tua saúde, a eletricidade, água, luz. Meu, você, um monte de coisa você gastou ali e isso não é computado. Na Panini é. A Panini eles computam tudo isso, até o gasto com o elevador do condomínio. Né? Eles computam tudo, porque tem que visar o lucro. Se você não visa o lucro, você tá fudido. Se você não visa o lucro, você não tem como pagar o desenhista, não tem como pagar o ilustrador, não tem como. Ou que seja, o cara tá fazendo de graça. Pior, tá perdendo dinheiro. Isso é um crime no capitalismo, né? Você não pode perder dinheiro. Mas o cara imprime o gibizinho dele, você vê ali ele impresso, custou R$2. Aí eu não posso pôr muito caro, ele vai levar na livraria. Ah, quanto vocês querem? Não, quanto vocês querem? Porra, moleque idiota, quanto que você tá cobrando pra essa porra? R$2. Beleza, vamos vender R$2,50. 50 centavos é nosso. Aí o cara começa a pensar, tá bom. Não, perdão. Vendendo a R$2, beleza. Vamos vender. Desses R$2, R$1 é meu. Você já perdeu dinheiro aí. Ah, então eu vou colocar 3, beleza. R$1,50 é meu. Ah, tá bom. Legal. Aí põe lá, não vende. Porque desde a idealização do quadrinho, do gibi em si, ela não foi pensada para vender. Não foi pensada para agradar ninguém. Você pega qualquer gibi nacional desses autores pequenininhos, desses autores nanicos e microscópicos, nenhum deles foi feito para vender. Eu estava procurando um aqui para me falar a respeito. Ah, tá aqui, achei. Eu estou aqui com o Sideral Man, desenho do Cadu Simões e desenhos do Will, que eu ganhei quando eu fui lá na HQ Além dos Balões, né? Um gibizinho simpático, um desenho bacana, mas, bicho, veja bem, essa porra aqui... Tem pouquíssimas páginas, 16, 12. Deixa eu ver quantas páginas tem, rapidinho. 21, 22, 23. Tem 24 páginas. 24 páginas, você lê isso aqui em pouquíssimos segundos. Eu leio muito rápido, né? E ao mesmo tempo você vê que a diagramação desse quadrinho é feita de tal maneira para valorizar o desenho. Porque você não tem uma história. Você não está contando uma história. O nosso amigo Marcos falou uma coisa muito sábia. Num gibi desses, mesmo no Penitente ou qualquer outro, você não pode se dar o luxo de ter só desenho, de valorizar o desenho. Você não pode fazer isso, tem que colocar história. É por isso que esse Sideral Man, aí tá no número 3, mas você pode ver os caras tá tendo prejuízo. Não tá vendendo, porque eu ganhei isso aqui de graça. Eu ganhei isso aqui de graça quando fui lá na HQ Além dos Balões, eles me deram um monte. Com Laudo Ferreira, Omar Vignola e Braga. Porra, que é isso? Os amigos, né? Aí tá de novo aquele lance dos amiguinhos. Puta, aí é foda. Os amigos, um ajudando o outro, um ajudando... Ah, vou colocar aqui, vamos lá, a gente racha o prejuízo, vamos bancar. Vamos dizer, ei, lançamos nosso gibi e tal, mas teve prejuízo, teve. Porque esse tipo de quadrinho, ele não é feito visando o autor. O Sideral Man não é feito visando o leitor. Ele é feito visão do autor. O que interessa é o autor realizar seu sonho. E aí que fode. Ah, mas é uma aventura disso, uma aventura... Meu, não interessa. Você pega o Sideral Man, você vai levar numa Panini, você acha que rola? Não. A Panini nunca vai investir um centavo nessa bosta. Porque primeiro que é preto e branco, segundo que a temática é chata, segundo que é desconhecida, etc, etc, etc, que é desconhecido, bereré, bereré, bereré, e assim vai. Se bem que nenhuma editora grande investe em quadrinho nacional exatamente por causa dessa visão estúpida de não ter lucro, de não ter quadrinhos divertidos, interessantes, ou então ter quadrinhos só cabeça. Aí nós entramos no segundo ponto, num outro tipo de autor, que é de editor, aliás, que é aquela editora média. Tipo assim, vai, uma Via Lettera, vai. Editora média. A editora média, ele pega lá um desses desenhistas, que são, alguns são muito bons, alguns têm roteiros bem interessantes, mas o momento editorial favorece muito o camarada, né? Essas editoras, mais ou menos, contrata o camarada, faz um álbum, lança o álbum, às vezes o cara, até o mesmo autor, banca, viu, tem disso também, lança um exemplar, né, uma edição, e morre ali mesmo. Nossa, quantas vezes nós já não vimos isso, né? Os caras cheios de ideologia, cheios de não sei o quê, bereré, bereré, bereré. É quando você vai ver, só tem um único álbum, morreu ali. Acabou, não tem continuação. O cara não publica mais, né? Porque, de novo, não é um quadrinho feito para vender. Não é um quadrinho feito para vender, é um quadrinho pro cara se promover. Pro autor botar a banca de gostoso, fazer o lançamento na HQ Mix, chamar os amigos, tirar foto, aparecer no Bigorna, ganhar prêmio disso, aqueles prêmios fajuto, porque eles não exibem nunca a sua metodologia, como é que é feita a apuração. Se você faz uma eleição em que consta no pessoal do público, tem que mostrar tudo quanto é a apuração de voto, tem que ser mostrada pública, tem que ser tornada pública. Não, fica tudo escondidinho. Ah, é uma junta de sei lá quantas pessoas. São 10 críticos. É muito louco. Pelo menos no prêmio Jabuti, para você concorrer, você tem que pagar. Já é uma maneira de arrancar um dinheiro, né? Porque tem que pagar o juiz, né? Já é uma merda. Mas também você ganha prestígio. Ganha prestígio, depois vai ganhar um amigo do rei lá dentro. Vai ganhar, né? Vai ganhar lá o como é que é aquele cara lá? O Chico Buarque, né? Ganha ele. Porque ele é amigo, ele é mano. Ele é brodagem. E o micro reflete o macro. Lá em cima, no Jabuti, é assim. Nesses prêmiozinhos também são assim. É humano. Ah, mas para você deixar esses prêmios acessíveis, isso é muito mais legal. Faz uma computação, voto corrido, joga lá na internet, ou então faz uma apuração legal, decente, íntegra, honesta. Mas você vê lá um cara que ganha 10 vezes. Porra, bicho. Que é isso? O cara ganha 10 vezes seguida na mesma categoria? É ridículo. É passar o atestado de otário. Pra você que tá levando a sério esses caras. Mas eu te garanto que não ganha nada. Esse pessoal ganha prêmio, mas pô, não serve pra nada. É só pra fazer pose. E brasileiro adora uma pose, né? O brasileiro é uma coisa desgraçada pra isso. Só tem pose. Mas essas editoras, mais ou menos, lancem o álbum desse cara. Mas você pergunta, porra, mas a editora precisa ter lucro. Precisa. O cara teve lucro? Não. Ele paga uma ninharia pro autor. Paga em livro, né? Paga em livro. Ele dá um tanto, não dá em dinheiro, dá em livro. Não, aí você vende, você faz seus lançamentos. O autor fica todo feliz, né? Ganhei meu livro, é bacana. Dinheiro ele não ganhou. É diferente comigo, como foi na Ícone, que eles me pagaram dinheiro certinho, bacana. Tem alguns exemplares também, porque eu investi um pouco nos exemplares, que se acabar lá eu tenho, porque é minha obra, preciso guardar diferente, né? É diferente porque eu ganho dinheiro. Aí é o certo. Mas esses caras não ganham dinheiro. Lança um livro, depois para. E depois ele pega esse livro, ele manda pra Europa, pros Estados Unidos, olha, publiquei aqui e tal, pra arrumar um empreguinho lá fora, ganhar em dólar e mandar o nosso mercado tomar no cu. É só você ver quantos autores que publicaram HQ aqui desses álbuns de luxo que foram pro exterior, né? É interessante isso, né? O cara lança uma editora pequena, depois vai pro exterior. É gozado isso, né? É interessante para você pensar. Mas peraí, como é que uma editora... Essa editora tem prejuízo? Não. Essa editora não tem prejuízo. Aí já entra um outro... Mas, pô, você acabou de falar que o cara não ganha nada. É. Agora eu vou te revelar o outro lado da questão, né? É um fenômeno chamado capilaridade. Quando você vai numa livraria, na Comic, você vê aquele monte de gibi nacional, o moleque otário vira para mim, ah, você está colocando aqui é porque está vendendo. Não, se está exposto, não quer dizer que está vendendo, você só vai saber se vai vender. Nunca! Antigamente não, ainda tem o IVC, Instituto Verificador de Circulação, né? Que era feita uma apuração de quanto vendeu, de quanto rodou, de quanto não sei o quê. Vê se a Mitos tem disso. Vê se a Panini tem o IVC do lado deles. Não. Sabe por quê? Porque eles não querem. Porque o lance da republicação, da publicação, da redistribuição, da redistribuição, é uma bola de neve, é o lance da capilaridade. Se você olhar nas costas da sua mão, você vai ver algumas veias grandes, né? As veias grandes são as veias principais. Atrás dessas veias principais tem as artérias. Mas além dessas veias principais, tem as veias menores, secundárias, terciárias, quaternárias e finalmente as capilares, que são bem fininhas. Esses caras precisam vender. Eles precisam vender, vender, vender até não poder mais. Quando eles falam que na DINAP, só a DINAP só aceita 20 mil, 30 mil exemplares, mais ou menos, viu? Porque você tem que distribuir isso pelas bancas, pela distribuição setorizada, só nos pontos onde vende, por isso que não vai para a tua cidade. Na sua cidade não tem quem leia. Então pau no seu cu se você não lê. Pau no cu da sua cidade, pau no cu da tua cultura local. Você vai ficar sem acesso à cultura, foda-se. Você vai ficar sem acesso à diversão, pau no seu cu, não interessa. Porque as editoras são tudo puta. O negócio deles é ganhar dinheiro. Eles estão certo de um lado, porque mais errado de outro, porque vira puta demais. Você tem que ter um meio termo, que, por exemplo, a Ebal, por mais puta que era, ela lançava uns troços nacionais. Dava um apoio para o autor nacional, porque você não pode ficar na dependência do quadrinho gringo o tempo todo. Se muda lá, você quebra, mas os caras estão um pouco se fodendo. Você viu que abriu, fodeu. Quando os gringos foram para a livraria, os gringos tomaram no cu, voltaram para as bancas. Abriu, não quer nem saber, ah, foda-se. Porque, segundo conta, tem lá um bambambam, bam, bam, lá um dos filhos do Tívida, que não quer saber de super-herói, porque ele não gosta, mas a Disney ele mantém por uma questão de honra, foi pela Abril se construiu graças ao Zé Carioca, então ele mantém por uma questão de honra e respeito ao velho. A resto, meu amigo, mas as editoras médias, e médias e pequeninas, eles fazem o seguinte, eles pegam os livros, repassa, e joga pra lá, e faz um puta de um malabarismo do caralho com as publicações. Uma vez eu fui numa editora, que não tem nada a ver com o assunto, que eu fui lá negociar meus livros, aí eu vi lá um monte de livro da Devir. Eu olhei e falei, pô, o que essa porra tá fazendo aqui? Ele pega o repasse do repasse do repasse da Devir. Porque tem que passar, porque ele tem uma distribuiçãozinha, mais ou menos, então ele joga ali pelos cantos, né, pelas tabelas. E isso que interessa pra editora, você se livrar dessa merda, desse encalhe, não trabalhar com encalhe. Rodar. E tem o lance também interno de você fazer o cambalacho, né? Uma grande distribuidora de home video, ao qual eu conheci, eles roubavam dele. O Lobão falou disso das gravadoras, né? Que eles queriam colocar numeração nos discos, né? Deu um puta de um buchicho do caralho, né? Expulsaram ele, queimaram ele. Aí ele foi pra banca, ganhou a mesma coisa. Ganhou muito mais se fosse fazer nas distribuições de disco, porque... Pelo que o Lobão falou, né? Rolou lá uns esquemas dos caras roubarem eles mesmos, né? Isso rolava no mercado de vídeo. Eu me lembro uma vez, quando saiu o Matrix, teve uma demanda fodida pro DVD do Matrix, né? Ou VHS, que quer que seja. E na loja você achava 80 pau, mas você tinha uns lugares que estava 30, 40. Porque pelo que me disseram, não sei se é verdade ou não, havia um esquemão de puxar daqui, puxar de lá, joga daqui, joga de lá, e os caras, né, faziam uns esquemas de outras distribuidoras, de outras gravadoras, de outros esquemas. Eles mesmos roubavam eles, né? Porque aquele principal era pro governo, tinha um imposto. O Purfa, como a demanda era muito alta, o Purfora, eles faturavam ali. Mas no caso das editoras pequenininhas, onde é que eles vão enfiar essa merda? Só existe nas editoras desse porte, só existe um único grande comprador, e não é a banca, não é a livraria. Sabe quem é? É o governo. O grande comprador da Via Lettera, ou mesmo das próprias editoras por aí, mesmo da Panini, não sei se a Panini faz livros desse nível, o grande comprador de livros é o governo. Você viu que recentemente estavam querendo limar alguns livros do Monteiro Lobato, né? Porque é racista. Ah, essa nega macaca. Ai, macaca, preta. Ai, racismo, tira ele. Todo mundo fala, ai, porque é racismo. Mas veja bem, Monteiro Lobato racista é. Mas é o perfil de uma época. Você vai jogar no lixo a publicação dele? Não. Você vai jogar no lixo o livro do homem? Não. Monteiro Lobato é maravilhoso. Mas o que acontece? Você cria esse entrave burocrático pro Estado, a federação, os estados e o município não comprar mais. Aí você vê o Ziraldo apoiando isso. É racismo mesmo, porque uma vez que tiram esses livros das bibliotecas, das escolas e das grandes licitações, o que, que vai pôr no lugar? O livro dele. O Maluquinho, todos aqueles livros dele. Não estou criticando a obra do cara, né? Mesmo porque eu também não li, não posso dizer nada. Eu estou criticando a atitude atrás da atitude, sacou? Quando o cara está no mercado de livros e o grande comprador dos livros dele é o governo, ele quer vender cada vez mais. Então, é racismo, um gol. Pô, Monteiro Lobato é maravilhoso, adoro ele, nossa, Deus na terra, Monteiro Lobato no céu, porra, é maravilhoso, mas é racista. Aí você tem lá um burocrata, burocrata ele vai tomar atitude, algum histérico, retardado desses movimentos imbecis, que vai berrando, ao Estado não ter outra alternativa, não ser tirar aquele livro, no que tira aquele livro, sobra espaço para compra. Aí os caras entopem de livro ali, e não é pouca coisa não, a tiragem é de 200 mil, 300 mil exemplares, isso é uma fortuna, porque o Estado compra pra caralho, ele compra pra cacete. Mas por que que compra? Porque tem aquele negócio. Você lembra aquele lance da Via Lettera, que lançaram aquele livro que tinha mulher com peito de fora, tinha palavrão? Ah, tá sendo distribuído no Estado. Recolhe. Como é que passa? Ninguém parou pra pensar, né? Porque houve uma licitação, eles apresentaram o melhor preço, ou houve uma verba, apareceu uma verba, comprou-se, mas ninguém passou, ninguém leu. É estranho. A máquina levanta uma suspeita de que os caras rolam favorecimento, né? E quando você... Aí você fica duvido, fica com, né? Com o narizinho assim... tem coelho nesse mato. Como é que o Estado compra um livro que tem putaria, que tem pedra de fora? Não tem um critério de avaliação. Ai, houve um problema, vamos recolher. Recolhe. Aí depois esquece o assunto, né? Depois esquece e tal, e daqui a pouco volta de novo. Porque, na minha opinião, é uma sucessão de corrupções, né? O Estado, ele não verifica nada. E quando ele não verifica nada, ele não faz apuração, porque não existe um policiamento, não existe uma verificação correta do que está acontecendo, rola esses esquemas. Então, o que acontece? Esses livros, esses quadrinhos que encalham nas livrarias, porque não vai vender, a editora média vai dar um jeito de enfiar isso em algum lugar. E veja bem, quantos municípios existem no Brasil e que compram livros, que recebem verbas da federação para poder comprar livros, vai lá, tal, leva um papinho, tal, comissãozinha, brilé, brum, se livra daquele encalhe. Aí não sei o que, aqui tem um fulano, já tem, pelo que me consta, tem linhas, é um encadeamento. Você fala com o cara daqui, não, tem a prefeitura de tal cidade, tal, beleza. Qual que você quer? Quanto você quer? Não, minha comissão é tanto, brilé, é venda, é lucro, é esquema. É ilegal? É imoral? Não sei. Não estou aqui para avaliar isso. Eu soube que isso acontece, velho. Se isso acontece em obras públicas, imagina o que acontece nessa parte de livro. E nos quadrinhos também, rola assim. Você vê aquele álbum, o cara bem desenhado, tal, bacana. Mas é eu conversando com meus amigos, a Saraiva, da distribuidora, eu falo, meu, quadrinho já era. Não está vendendo nem em livraria. As livrarias não estão querendo saber dessa porra. Mas, no entanto, continua produzido, continua indo. Isso está indo para onde? Não é para livraria, nego. Presta atenção, acorda. Ah, mas os sites divulgam. Não é o site de divulgação. Não é a divulgação dos sites que levanta a venda. É o Estado. Eles fazem alguma coisa, algum chororô e joga para lá e para cá. É diferente. Isso eu estou falando do pessoal de livraria. É diferente do pessoal de banca. O pessoal de banca é muito mais a venda setorizada naquele pontinho e os caras entram para tomar espaço, né? Eles entram... Blê! É meu, você não chega. No Japão é o seguinte, o espaço na banca não é loteado, ele é regularizado. É tanto para todo mundo. Tem a distribuição nacional, a distribuição regional, a distribuição local. E tem uma coisa que está começando até agora aqui, que é a distribuição pelas redes sociais. Pelos seus amigos, pelos seus colegas. Eu já vou chegar lá. Então, quando você vai na banca, para você competir com esses caras, você tem que ter uma grana imensa. Não dá para você colocar na banca. É muito caro. É coisa assim de milhões de reais. Um título. Porque você tem que gastar com marketing, você tem que gastar com papel, você tem que gastar com todo o custo Brasil. De fazer um ali pro mano, o outro negocinho aqui, com bererê. De vez em quando baixa a Polícia Federal, bate todo mundo em cana, mas depois volta. É que nem uma hidra, né? Você corta, corta a cabeça, tem mais 6 ali adiante, não adianta nada. É enxugar gelo, daqui a pouco vem outro, já é um lance cultural, aí já foda de vez. Então você colocar o seu gibi na banca, já há um favorecimento da grande tiragem, né? Eles exigem no mínimo 20 mil, 30 mil. Quando você vai arrumar dinheiro pra isso, cara? Não rola. Ah, mas os sites levantam. Levanta o caralho, levanta do caralho. Existem agora 7,5 milhões de pessoas conectadas na internet no Brasil, né? Já foi levantado 7,5 milhões. Quantas dessas pessoas compram quadrinhos? Pouquíssimas. Se forem 1.000, é muito. Pô, você acha que essas 1.000 pessoas... Passa aí no fórum MBB, no Clockup, ou no pessoal que curte o HQ Mania. Você acha que ali o page view por dia da... Todo esse pessoal compra quadrinhos? Não. É só você pensar um pouco, não compra. E é o gás? Ah, mas já comprei o gás, não preciso não. Não dá pra você ver o cabelo no gás, né? Passando aqui na rua. Então esse pessoal não compra quadrinhos, não compra. Comprava antes, quando tava com eco, oba-oba, tá, mas encolheu. Por que que encolheu? Porque o leitor comum, o pessoal que frequenta livrarias, desdenhou desse tipo de produto. Ele não quer mais. Não quer saber. Então as tiragens diminuíram mais ainda. A chance do autor nacional, que já não tinha um produto bom, idealizado, já foi pro brejo. Então fica aquele negócio, fica o pessoal sobrevivendo só de venda pro estado, pra prefeitura, ou então para secretarias de ensino, fazendo os negocinhos e pediri, fica ali. Então você não entra numas de achar que só porque está exposto, está sendo vendido. Não, aquilo lá inverteu. Antes, a livraria era o esquema. Antes, a banca era o esquema. Agora o esquema é o Estado. Você vê que o Estado sempre esteve ali, né? Inverteu-se. Então você não entra na ilusão achando que aquele álbum que está sendo paparicado, que é aquele velhinho lá que está comentando, ah, vai lançar um álbum argentino que não sei o quê. Isso daí não vai vender. Não vai. Não vende. Mas no entanto, como é que... Porque entra a editora, faz os seus esquemas. Eles fazem os esquemas dele. Esse negócio da Argentina é interessante porque os argentinos vêm aqui e bancam também, né? Como, por exemplo, teve uma delegação aí do pessoal da Coreia e tal. Aí daqui a pouco uma editora japonesa aí fala que vai investir R$1 milhão em manguá, né? Em mangá coreano. Bicho, presta atenção. R$1 milhão em mangá coreano. É brincadeira, né? Isso primeiro é uma palhaçada, porque o mangá coreano tem um licenciamento ridiculamente baixo. Segundo, você não tem mercado para isso. Não tem. Se o mangá de banca tá indo caindo pelas tabelas, tudo ruim pra caralho. Aliás, o mercado de banca também não tá bom. O que tá bom são os super-heróis, e mais ou menos, viu? Porque é aquele negócio de sazonalidade. A dependência do quadrinho estrangeiro tem isso. O pessoal tá lendo, tá curtindo, tá achando interessante... Mas daqui a pouco muda a história, o pessoal desiste. E se você muda a história, o pessoal não gosta, ele não compra mais. Não há uma renovação de leitores. E o pessoal está tomando a tarraqueta, vai estar diminuindo as vendas. Aí eles fazem aqueles cambalacha, aqueles rolos, aqueles esquemas. Então como é que uma editora vai investir R$1 milhão em mangá coreano? Quer dizer que não existe um autor nacional que presta? Eu conheci alguns ilustradores de... Então vamos de novo, já falei. Se o mercado está mal, está encolhendo... Primeiro já é estranho, de onde que os caras arrumam R$1 milhão ou de dólares, sei lá, sendo que as vendas deles caíram, né? E eles cancelaram um monte de título. É engraçado, né? Eu gosto de pensar dessa maneira, de onde que vem o dinheiro desses caras? De onde que vem o dinheiro da Panini, né? De repente vem um aporte aí misterioso de alguns milhões de dólares, brum! Vem aquela grana maravilhosa, ou então aquelas editoras que lançavam álbum pra caralho, e de repente some. Aí depois lança de novo, some. Aí lança não sei o que, depois some. Aí lança pequenininho, fica aquela coisinha. Eu desconfio de todo mundo, cara. Eu desconfio de todo mundo. Mas então é interessante que você vê que o editor, ele não tem essa obrigação de investir no material nacional, porque não é porque não é que falta autor, não. Não falta autor. Não falta ilustrador, não falta roteirista. O que falta é formação técnica para criar gibi comercial. O pessoal não sabe, o autor nacional não sabe criar gibi comercial. Se você pegar no Quarto Mundo, você vai lá, aquele milhares de autores, trocentos autores, você não tem um personagem que seja comercialmente viável. Porque a mentalidade do nosso autor é voltada exclusivamente para o sonho, para o quadrinho autoral, que é importante... Que é bacana você pode seguir por esse lado, não tem problema. O que complica é que o mercado precisa disso. Você não tem autores comerciais. Você pode fazer um personagem comercial, tipo o Bill Watterson, lá, que fez lá o Calvin Haroldo. Aquilo é comercial até o cu da alma. Mas e aí? É comercial, mas tem uma mensagem, tem uma ideia, tem uma proposta, e é um clássico. Aí você pega, qual autor nacional faz isso, bicho? Nenhum. Nenhum, porque a mentalidade do cara é só criar super-herói. Aí já entra naquela questão da formação cultural do cara, tem uma formação cultural minúscula. Você pega esses autores de RPG, de gibi de RPG, você vê. Primeira coisa que já está errada é a concepção do universo, né? O cara concebeu tudo errado. Primeiro que é plágio. É ogre, é os orcs, é elfos, é todas as criaturas do universo do Tolkien. Não tem um puto que cria alguma coisa nova. Criaturas diferentes. Tudo bem, tem os vampiros, tem aquela outra, mas você não tem uma novidade, alguma coisa diferenciada, uma ambientação, porque o cara não se interessa. No RPG é pior. Eu acho que os quadrinhos de RPG são piores, esses que tem por aí, né? Essas tranqueiras. Você sabe do que eu tô falando, não preciso dizer, né? Essas bostas que estão por aí, porque o cara não tem formação de autor, ele não escreve, ele não sabe escrever. Ele não sabe escrever, pior, ele não sabe criar. Porque a mente desses camaradas é mais voltada para regra do que para a história. É aí que está o negócio. Eles idealizam os personagens para poder trabalhar com a regra. Mas o que seria do RPG se não fosse O Senhor dos Anéis? Que é uma puta de uma história maravilhosa, fantástico do cacete. Mas o joguinho jamais existiria se não fosse a história. Inverte. Tem uma regra. Beleza. Mas tem história? Não. O leitor não gosta. E é só você ver que essas editoras nanicas que fazem livros de RPG, histórias de RPG, teve o seu ápice, mas decaiu, porque o erro da estratégia dos caras foi visar só a regra. Porque essas editoras não são feitas visando o quê? Vender. De novo! Eles não querem vender. Eles não querem ampliar o mercado. Eles querem o quê? Eles têm um sistema e ficam nesse sistema. No máximo tem um cara ali que mexe com um universo que não sei o que, morreu. Ah, mas nos Estados Unidos não interessa o que aconteceu com o Magic, não interessa, eu tô falando do mercado daqui. As editoras nanicas, que tipo a Jambô, né? Eles não ampliam, eles não fazem parcerias, eles não visam lucro. Se a editora é minha, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu tô mexendo com RPG, é criar um universo ficcional que o RPG possa ser adequado para funcionar legal. Eu não vou nunca dar a prioridade na metodologia do jogo. Isso é de menos, na verdade. Não interessa, você tem que ter um universo ficcional legal para jogar o jogo em cima. Tem um amigo nosso lá no fórum do Clock Up, né, que falou que o Mil Nomes, modéstia à parte, é ideal para o RPG. E é. Sabe por que é ideal? Porque eu pensei nele para o RPG, eu idealizei o Mil Nomes para games, para um monte de coisa. Eu não fiz só um dramazinho de batalhinha e não sei o que. Eu ampliei o universo criativo de tal maneira que cabe tudo. É difícil quando você pega uma briga de vacas contra dragões por um espaço de terra de merda. Isso é ridículo. Isso não faz sentido, mas se você faz civilizações inteiras, sociedades com comércio, com moeda, até mesmo o World of Warcraft tem uma... eu acho fantástico como os caras sabem fazer. Como falou um carinha pra nós, você vê lá na cidade dos mortos-vivos, não tem restaurante, lógico, só tem nos humanos. Aí você vê naquelas histórias aqui desse pessoal do RPG, você vê lá restaurantes. Porra, restaurante é coisa da China. Na Europa não tinha disso, velho. Nunca existiu restaurante na época medieval. Era um chiqueiro do caralho. Jogava bosta na rua. E os caras falando do restaurante, ou estão falando meninas de calcinha. Para com isso. Isso porque o cara não tem... Você tem que medir pelo interesse do autor. O que, que ele está visando? Ele não está querendo te agradar. Ele não está querendo vender, ele está querendo fazer pose. Para valorizar o quê? A regra que ele criou. Aquelas baboseiras todas, que são interessantes para o brinquedo. Mas o brinquedo não funciona se não tiver um universo ficcional. O RPG não funciona se não tiver um universo ficcional que preste. Duvida? Por que até hoje o Banco Imobiliário faz sucesso? porque é um jogo que ele começa e inicia em si mesmo, ele está fechado ali, ele não tem ponta solta. Mas a Hasbro, que não é burra nem nada, fez o Banco Imobiliário, como é que é o Monopoly? Fez o Monopólio, o Monopoly em cards. Por quê? Por que eles fizeram isso? Pô, não tem nada a ver, vou competir comigo mesmo? Não. Porque o card leva o jogo de uma forma simplificada para as novas gerações. É por isso que eu insisto que o RPG só vai levantar de novo, ou pelo menos recuperar alguma coisa, e se tornar um produto popular. Você não, enfia na sua cabeça oca, você só vai ter um mercado de quadrinhos quando você tiver uma estrutura de produção popular. Numa estrutura de produção popular com personagens populares. Não dá para você ficar sempre no Laerte. Não dá para você ficar sempre no gibi cabeça da Vila Madalena ou dos personagenzinhos dos Arcos da Lapa, aquelas coisas pensadas. Isso não funciona. Tem um nicho de mercado, parece microscópico. Mas não vende, cara. Eu tô te dizendo que não vende, que isso não dá sustentação. Ah, mas o velhinho lá do blog de quadrinhos, que não sei o que, ele falou que é importante. Mas não vende. Não sai daquele grupinho. Isso é que é a merda. Ao mesmo tempo, o mundo lá fora, o mercado editorial lá fora, está em franca e constante mudança. Aqui nós temos uma visão muito estagnada, muito fechada, muito restrita, que só nos interessa isso, isso, isso e aquilo. O resto que se dane, é por isso que não levanta. Como é que você vai chegar com esse gibizinho? Deixa eu pegar ele aqui, que eu joguei ele longe. Você vai chegar no Sideral Man, você vai chegar numa Folha de São Paulo. Tom, anexa aí no teu jornal, vamos fazer um jogo. Ou chegar numa Grow, vamos fazer um jogo. Ou chegar numa empresa de games, ó, isso aqui pode virar um game. Meu, você não tem uma concepção do personagem para outras mídias. Isso é fundamental, isso é vital para que o seu personagem vá para frente. Aquele camarada do Sábado Qualquer, ele faz a tirinha dele, ele se baseou no Laerte, beleza, maravilha, ganha dinheiro dele, mas o personagem já está em processo de estagnação, a ideia está começando a escassear. E ele é um cara, é outro lance, né? Ele é um cara de um personagem só. Tem uma outra mina que faz uma joaninha, muito simpática, muito bacaninha. Tentei trocar uma ideia, não rolou, ela não responde. É, empáfia é foda. E de qualquer forma, ela já tá em, o personagem é legal, a ideia funciona, ela faz brinquedinha, faz não sei o que, mas o personagem já está em franca decadência. Porque ele, de novo, o personagem tem prazo de duração. É diferente de personagem literário, personagem de quadrinhos e tirinhas, né? Ele tem um prazo de duração muito curto. O livro não, o livro ele tem uma duração, porra, olha aí o Monteiro Lobato, velho. Quanto tem? 100 anos, vai, vamos colocar 100 anos nessa porra que tá rolando, tá sempre renovando, por quê? Lança-se uma nova visão sobre ele. Olha o Batman. O Batman, quando eles estão morrendo, como é, revisa, dá certo, não interessa, pum, faz de novo, e vai, renova. Como é que você vai ter uma renovação num sábado qualquer? Não rola. É diferente do Calvin Haroldo, que não tinha como renovar, porque a proposta do cara, não, ganhei dinheiro, fiz o que eu queria, muito obrigado, um abraço. E saiu, tirou o prato do cardápio, né? Não tem mais o sanduíche Calvin Haroldo. Foda-se, ele não tá nem aí. Palmas pra ele, o correto é isso. Em compensação, a turma da Mônica, quantas e quantas renovações teve, fracassou, e só agora com esse mangá, que não é mangá, que deu uma levantada. E já tá entrando numa estagnação de novo, por quê? Prazo de validade. Então esses grandes esquemas estão sempre fadados ao fracasso, porque não tem renovação, velho. Enquanto que a JBC vai aplicar R$1 milhão em Manguá, isso é um tapa na cara do autor nacional, isso é uma cuspida escarrada na nossa cara, comprovando que nós não temos competência para criar nada. Que nosso negócio é fazer quadrinho de autor, não sabemos fazer quadrinho comercial, e uma editora nacional vai ter que pegar material da Coreia. Pode ser bom ou ruim, tanto faz, não interessa. Eu não acho bom, o que eu ouvi não achei bom, não achei chato. Bem desenhado pra caralho, mas um roteiro idiota, ridículo. Tem mangá melhor, com certeza tem mangá melhor. Porém, os caras vão pegar o dinheiro daqui, que eles lucraram aqui, pra investir lá fora, pra trazer material de fora, pra mandar divisas lá pra... Pô, qual é? Eu considero, se eu fosse o autor nacional de quadrinhos, eu me sentiria envergonhado. Ainda bem que eu sou escritor, que eu larguei os quadrinhos, eu escrevo meu livrinho vai bem, tô indo legal, na boa. Então eu não tenho, eu fico envergonhado quando eu vejo essa situação, quando eu vejo o quadrinho nacional com essas obras que não vendem, pessoal. Pô, parece que é pecado, né, Marcos? O Marcos, nosso colega, sempre nos ouvindo, acho que o pessoal, como você falou, né? O pessoal tem vergonha de ganhar dinheiro. Porra, tem vergonha de ganhar dinheiro, cara. Ou então essa visão absurda de que quadrinhos é só o desenhista, né? Porra, quadrinhos é uma expressão artística comercial que carece de autor. Então não tem como você ir pra frente com isso sem ter uma história, sem ter um roteiro, sem ter um personagem, sem ter um universo ficcional. Quando que você vai desenvolver jogos, games, aplicativos, histórias paralelas, crossovers, cliffhangers, todas aquelas desdobramentos? Se você tem um negócio fechadinho ali, começa tal, é só delírio visual, aquela coisa muito Barbarella, ou Cinco por Infinito, que era um visual maravilhoso, tinha uma história lisérgica, pirada atrás, mas tinha. Você não pode se basear nesse tipo de quadrinhos para levantar suas coisas. Você tem que se basear em quê? Então, muito bem, BK, já que você é tão bom, diga para nós temos que nos basear em quê para levantar o quadrinho comercial no Brasil? O que temos que nos basear? Moleza. Moleza. Nós tivemos grandes exemplos no dia a dia na revista Espectro. Mas não aquele negócio de contar a história e acabou. Não, você tem que pegar um personagem e, acima de tudo, criar um universo para ele. Eu conversei com o meu amigo André Kent, o Tachibana, ele me mostrou a menininha dele, né? A personagenzinha dele. Pô, tá aqui e tal. Pra variar, todo desenhista começa com um visual bacana, né? Aí depois ele cria a história. Desenhista é uma merda por isso, né? Eu gosto muito do Tachibana, ele é muito legal. Mas isso aí, vício de desenhista é uma desgraça, né? Virei pra ele e falei, não, meu amigo, você tem que ter um universo. Ah, mas ela tem um... Aí ele já veio o quê? Ah, tem um carinha que é assim, tem um carinha que é assim, tem um carinha que é assim. De novo, visão de desenhista. Eu falei, meu amigo, pensa da seguinte maneira, vamos pensar como roteirista. Ela vai até o problema ou o problema vem até ela? Hã? Como é que é? A Ilíada de Homero, um dos clássicos completos da literatura de aventura, né? Começou tudo ali. É o cara voltando para casa enfrentando o problema. O que é isso? Isso aí é Babylon 5. É um lugar que vai caindo problema, então o cara sai de lá, o Sheridan sai de lá e enfrenta problema. A estrutura é a mesma. Você vai sair daqui. O próprio Tony Fernandes falou para mim, no tempo que ele era inteligente, ele virou para mim e falou o seguinte, olha, você só tem que fazer história em quadrinhos da seguinte maneira. O cara vai dali, vai daqui até ali comprar alguma coisa. Você vai ter que impedir ele de chegar até lá. Só isso. Pastel frito, é isso. Ele falou, quadrinhos comerciais são pastel frito. O pessoal consome e se diverte. Mas você pode fazer um pastel de grife, que é aí que entra o lance legal. O pastel de grife que é o quê? O seu pastelzinho, né? Que só você sabe fazer. E só você tem aquele tempero, só você tem aquela carninha, só você tem aquela azeitona especial. Você não coloca azeitona, você coloca uma azeitona recheada com pimentão. Dá aquele gosto, porra, é isso que funciona. Aí você cria esse pastel, você cria esse personagem, esta aventura e solta. Como é esses quadrinhos nacionais não são pensados dessa maneira. Eles são pensados para o autor se divertir, para ele fazer do que ele quer e mandar para o exterior e ganhar dinheiro. Não é assim. Não é assim que a banda toca, meu querido. Não funciona desse jeito, não. Funciona como? Você partir de um princípio de agradar o leitor. Nas minhas mãos eu tenho nesse momento a bonequinha da Sininho. Você viu o que o Lasseter fez com a Sininho? Ele foi produtor dos desenhos animados da Sininho em computação gráfica. Você viu que coisa mais... É a coisa mais bicha do mundo, mas a Sininho ficou linda. Ficou maravilhosa, ficou fofinha. Apareceram menininhas lindas. Mas tem uma história ali. Ela tem que enfrentar uma série de dificuldades para chegar até lá. Se você tem um visual bonito, agradável, gostosinho, cheiroso, e você coloca uma história funcionando atrás, meu, ninguém te segura. Ninguém te segura. Foi o que aconteceu com meu amigo lá da Saraiva, que eu dei meu livro pra ele. Ele falou, Zé, tá do caralho. Você tem tudo pra ser o novo Harry Potter do Brasil. É só se estruturar assim, assim, assim, assado. Ele me deu umas dicas de como trabalhar, tal, beleza. Porque nós precisamos ter essa ambição. O autor nacional precisa ter essa ambição. Eu quero ser um novo Harry Potter. Eu quero fazer um novo Harry Potter. Eu quero apresentar o que tá aqui. É diversão, com mensagem e que dá dinheiro. Mas o autor nacional não pensa em termos de Sininho, né? A Sininho é... Eu vi o desenho que a minha filha me mostrou, né? Eu assisti, é terrível, tá dor de barriga, caralho, é uma merda. Mas, bicho, que desenho bonito. Que personagemzinha agradável, lindinha, fofinha. O Lasseter é foda, ele queria sentar no lugar do Disney, ele sentou e tá mandando mesmo. Carros vai ser um sucesso. Onde esse homem botar a mão, dá sucesso. Só você ver que tanto que ele apoia o Miyazaki, que ele que fez questão de trazer o Miyazaki pela distribuidora Buena Vista, ele que fez a apresentação, ele que insistiu, por quê? Porque o Miyazaki consegue equilibrar uma mensagem com um lado comercial. Totoro é 100% comercial, mas tem uma mensagem ali, né? Isso é que é legal, esse é que é o lance. Você pega o Mil Nomes, ele é comercial, porque eu quero fazer game, quero fazer não sei o que, ter o cardzinho, bereré, bereré. Mas tem uma mensagem. Por que é tão difícil para o autor nacional criar uma mensagem? Porque ele não pensa em termos de mensagem. Ele pensa em termos de si mesmo, porque ele não é roteirista. Você pega lá as vacas brigando contra os dragões peitudos e não sei o que, porra, é ridículo, cara. Ridículo, simplesmente é um roteiro idiota, me desculpem, mas isso é uma bosta que não tem tamanho, pode jogar no lixo, porque, de novo, foi feito visando a regra. Mas, em compensação, pega o Mil Nomes, a nova leva de personagens que eu estou criando, tem desde os barqueiros das almas, aqueles seres abissais, do supramundo, criaturas estranhíssimas, ou mesmo o universo da Morgana. Eu estou primeiro idealizando o universo, os dramas dele, para depois jogar o game em cima. Aí sim, o RPG só foi para frente por causa do Tolkien. Tira o Tolkien, tira os vampiros, tira os mortos-vivos, o que você sobra? Nada. Tira os desenhos animados, que você vai ter um monte de regra estúpida. É tão óbvio. Muito bem, então terminando já o podcast, deixa eu te falar então umas coisas aqui do Mil Nomes, né, que... Nem sei se estou terminando, que deu tanta interrupção. Eu estou muito louco. Mas, de qualquer forma, o Mil Nomes, a gente está agendando o lançamento para final de abril. Né? Para final de abril, comecinho de maio. Estamos vendo se a gente consegue numa loja da Saraiva, com palco. Por favor, peço que você já fique de sobreaviso, fique atento. Que a gente quer dar uma palestra, quer explicar como é que funciona. Nós vamos colocar o nosso site no ar até lá, se tudo der certo. Vamos tentar colocar o site no ar, fazer ele funcionar. Mas porra, mas por que que eu vou colocar o site do Mil Nomes no ar para ficar? Não, porque eu estou mudando a minha estratégia. Eu não vou mais lançar livros impressos. Se quem quiser lançar meu livro impresso, beleza, te dá continuidade, não tem problema. Mas eu estou abrindo mão do livro impresso porque eu quero me voltar às redes sociais, né? Me voltar só à turma da internet. Porque a venda do meu livro foi conseguida graças ao pessoal da internet. Na rede da Saraiva venderam 5 exemplares só. Ah, mas se falasse no site... Não, não adianta nada. A gente já puxa a ficha dos caras lá e não vende, não vende. Pode cantar hinos de louvores. Não adianta. Porque isso é o esquema do jabá, né? O jabaculê, né? Mesma coisa na música. O Lobão falou isso sério. O pessoal pode tocar a música ruim que for, o pessoal não ouve. Pode colocar o gibi maravilhoso e puxar o saco que for, o pessoal não compra. Já tá rolando isso com o Maurício, as histórias estão ficando chatas, estão ficando ruins. O pessoal não tá mais comprando, tá caindo a venda, porque não dá, meu. Esse esquema de você ter roteirista, ter grupos de roteirista, grupo de desenhista, movimentar fortunas e equipes e jogar na banca, isso não funciona mais, cara. Não funciona mais. A Marvel já viu isso, já jogou todo o seu acervo, praticamente todo o seu acervo digitalizado. Eles vão começar a ir para essa direção, mas por quê? Porque o asa do iPad. Essa porra veio revolucionar. A dona Dilma já falou que quer colocar um computador pessoal, um iPad, uma piroca dessa daí, para molecadinha, para poder acessar a internet e baixar os seus livros e ler. Porra, meu, se hoje são 7,5 milhões de pessoas acessando a internet, esse pessoal comprou meu livrinho, me deu lucro, vendeu bem, tem o pessoal me acompanhando, o pessoal gostou do meu trabalho, quer mais, por que que eu vou para a livraria? Se na livraria vendeu 5, se na internet eu vendi quase tudo. E a tendência é essa, eu não preciso mais de editora. Eu monto meu documento, meu EPUB, deixo lá, eu não preciso nem cobrar o download. Eu vou soltando capítulos esporádicos. Capítulos esporádicos. E o pessoal, é uma nova forma de pensar que é difícil para o autor nacional entender, porque ele é muito idiota, ele é muito servil, ele é muito empregado. Ele só vê em termos de trabalhar para os outros, ou ganhar o meu fixo. Não, esse corporativismo já era. Agora é cara a cara, autor e leitor. Para mim é uma grande alegria, porque você não tem gráfica, você não tem distribuidora, você não tem editor te aporrinhando, só tem você e o leitor. Se o leitor não gostar, acabou. Se o leitor gostar, ele fica de vez, porque tem um contato direto com você. Não dá para você chegar a ser um André Vianco, vender milhares de livros, apoio da Veja, não precisa mais. Se você tem 100, 200, 300 amigos, 900 amigos no Orkut, no Facebook, quer que seja, essa turma vem e te dá dinheiro. Se 900 amigos te derem 10 reais de doação, e são seus amigos, cara, você precisa acreditar nesse lado bom das pessoas. Quanto que dá isso, né? Dá um dinheiro. Aquele camarada do Sábado Qualquer, é assim que ele começou, arrumou um patrocínio, tem um monte de link, o pessoal vem, acessa, o pessoal gosta, tem movimento pra caralho, funciona. Não é maravilhoso isso? Você não tem editor pra te apurrinhar. Mas o problema é que você tem que mudar a concepção do cara. Eu converso com alguns ilustradores, eles querem fazer isso, né? Tem lá o Silvio Spot, ele fez o bonequinho do Colocou. Eu dei um toque pra ele, mas ele não ouve. Ele não ouve, porque ele é ilustrador. Ilustrador é uma merda, desenhista é uma merda, que ele só pensa nele. Ele é o senhor da verdade suprema. Então eu não tenho mais paciência de ficar explicando. Não explico mais. O cara pergunta uma vez, eu falo. O que é, cara? O cara fala uma vez, acabou, não dou mais atenção pra ele, que se dane, não quer saber de mais nada. Deixa o cara lá quieto, problema dele. O que eu faço agora é simplesmente é ignorar e mostrar serviço. Como é que eu mostro serviço? Mostrando, montando o site. E eu quero reiterar que é o seguinte, a minha renda do site do Mil Nomes, ela virá não só de doações, lá fora tem muito disso, viu? Depois você procura aí um pessoal que um macaco do pântano, Ape Swamp Studio, que é um pessoal que faz um Monsterville. Ele batalha a produção do live action, da animação dele, sei lá o que quer que seja, não entendi muito bem, na base de doação, pedindo com o pessoal, contribuição. E ele não tem ainda produtos correlatos, mas outros autores que eu conheço, eles trabalham dessa maneira, eles pegam, vivem de doação, imprimem o gibizinho deles naquelas gráficas rápidas, quando vem pedido. Mas isso eu vou deixar para um próximo podcast, que essa é a parte técnica de como é que você levanta. Mas eu vou dizer como é que vai ser no meu caso. No meu caso, Mil Nomes, eu vou colocar o site, vou colocar produtos de chaveirinho, pôster, cartão, cardzinho, vai ser um negócio bem bacana. São produtos de produção barata e que eu vou dizer, cada cartão para mim vai custar um real. Eu vou vender a 3, 4. Nossa, como você é ganancioso. Não, porque eu vou rodar mais cartão. Não vou botar no meu bolso. Eu vou aplicar na poupança, deixar aplicado e para rodar mais cartão. Eu vou ter que ensinar como é que se ganha dinheiro. É vergonhoso isso. Eu me sinto envergonhado de ter que fazer isso. Mas vou ensinar como é que se ganha dinheiro. Mas é uma coisa também, eu não penso só em mim. Eu penso também no outro autor, que eu virei para alguns ilustradores e falei, olha, eu vou colocar pôster para vender, você me deixa usar sua ilustração, você desenha meu personagem, eu vendo o pôster, o custo do meu pôster é 20, eu mostro nota fiscal, mostro só, é 20, vou vender a 33, ou 30 e pouco, porque tem o custo do correio, 33 por aí, o que eu ganhar é teu, eu não vou ganhar nada, porque você vai estar me ajudando, eu como não posso pagar, se eu vou pagar 100 reais uma ilustração, não dá, ou como teve lá o Ulisses, que naquele lado Hansel e Gretel, vamos lá, ele virou pra mim e eu perguntei quanto que ele cobrava por ilustração, 300 reais, nossa, né, nem o Pablo Picasso cobra isso, né, mas ele cobra 300 reais porque ele é muito bom, né, ele é um tremendo autor, um cara de gabarito, um camarada muito conceituado no mercado, e ele tem todo o direito de cobrar 300 reais, né, que coisa maravilhosa. Então, como nem todo mundo tem esse altíssimo nível de exigência comercial, eu conversei com alguns autores, explicando, não, o pessoal não faz, beleza, tal, não só para me dar uma força, mas para ele, eu virei para certos autores, falei, se você fizer 3 pôsteres para mim, eu te ensino como você montar esse negócio. E é moleza, eu ensino pro cara se incentivar, aí atrás, e ao mesmo tempo tem o chaveirinho que eu vou rodar a um real, mas eu vou vender a 5 com o correio. De novo, eu tenho que ter um lucro para rodar mais chaveiro e investir no meu trabalho. E a parte de texto, eu vou praticamente dar de graça, porque minha subsistência vem desses produtos. Né? Vai ser na base da doação também, é importante. Ou seja, eu estou trazendo para vocês, cambada de ignorante do caralho, um novo sistema de você subsistir. Ah, mas quem que vai comprar sua merda? E se essa merda não vender, bicho? Eu tenho a certeza que meu produto vende, porque primeiro, eu tenho uma experiência aí de mercado que meu livrinho vendeu. Eu não ia comprar um netbook ali com dinheiro de brisa, de 13º, não vem. Vem da venda do meu livrinho. Vendeu bem. E ao mesmo tempo, tem as redes sociais, tem pessoas que me acompanham. Olha aí quantas pessoas baixaram o podcast aí de baixo. Porra, gente pra caralho, meu. Vendeu pra cacete. Como é que vendeu? Vende muita gente. Tem um feeling legal. E uma vez também, tem que levar em consideração que o meu produto é bom. Eu não estou fazendo essas porcarias de gibi nacional, não sou ilustrador, eu sou escritor, sou jornalista. Eu vivo disso. Se eu não conseguir vender, eu estou fodido. Mas se não vender, porra, eu não posso pensar assim, cara. Se eu for pensar, não vou vender, eu vou ser funcionário público, vou ser um infeliz. Não, eu preciso arriscar. Eu preciso arriscar, acreditar no meu talento, acreditar no meu trabalho e ir para frente. Senão, o que eu vou ser? Eu vou ser que nem vocês? Que não fazem nada, ficam na punheta, funcionário público, encostado num canto, lendo gibi vagabundo. Não, eu tenho a seguinte ambição na vida. Tem que ter uma motivação. A minha motivação que eu tive foi morrer naquela porra daquela mesa do hospital lá. Então eu resolvi fazer um negócio bacana. Funciona ou não funciona, certo ou errado, legal, não, mas a minha ambição é ser um Harry Potter, fazer um Harry Potter nacional. Ai, nossa, como você não é humilde. Ai, que você é um difamador. Foda-se o que você pensa a meu respeito, cara. A minha personalidade, a minha pessoa não vale nada. O que vale, eu já falei pra você, é a minha arte. É o meu personagem, é o meu trabalho. Você não vai me afetar nunca me xingando, me ameaçando, nem me matando. A única coisa que você pode me afetar é com o meu trabalho. E nele, você não tem o menor controle. A verdadeira liberdade do autor, negada, enfia na sua cabeça. A verdadeira liberdade não é desenhar, não é ser empregado. Lembre-se disso, não existe liberdade se você está preso a alguma coisa. Porra, que loucura que é. Você está preso a uma editora, você quer ser livre? Você depende de uma editora aceitar ou não o seu trabalho, você está livre? Que negócio é esse? Isso não é liberdade, isso é prisão, otário. Trouxa, idiota. Isso é prisão. Você só é livre se você chega no teu leitor, dá o seu recado, ganha seu dinheiro, passa a sua mensagem. Isso é realização. É realização, satisfação. Tudo bem, então, o cara quer se realizar desenhando essa noite. Pô, beleza. Mas depois, no final da vida, acaba que nem um Carlos Harry. Aí, fica andando pra lá e pra cá. Ou então, vivendo do passado, tipo Hermínio Ribeiro. Vivendo do passado. É isso que você quer? Porra, beleza, palmas pra você, Deus que te ajude. E olha que eu sou ateu, hein? Deus que te ajude, vai ser feliz, né? Mas no meu caso, bicho, é a minha arte, é o meu trabalho que ele vai ficar. Eu tenho certeza que depois da minha morte, e isso vai acontecer cedo ou tarde, o pessoal vai dar continuidade. Em compensação, você que ilustra pra Marvel, pra Abril, pro diabo que seja, teu nome tá esquecido, você vai por debaixo do canto. É isso que você quer? Ter entrada e saída da vida sem sentido? Sem ter feito porra nenhuma? Beleza, no meu caso não. Então não adianta me processar. Não adianta me prender. Porque ninguém vai em cana. Não adianta me vir apurrinhar. Não funciona. Só funciona por quê? Só funciona na minha arte, cara. Se você cercear a minha arte, como já fizeram, de não falar a respeito, foda-se. Com as redes sociais eu não preciso. Eu não preciso ter o reconhecimento da Abril. Não preciso do meu livrinho ser lançado numa folha. Se a folha lançar e me pagar, beleza. Opa, fico feliz. Venha! Estamos aí, pode pagar que lá não tem problema. Quer lançar game? Opa! Quer $1 milhão para fazer o filme? Fico feliz. Mas são consequências, né? São decorrências de um bom trabalho. E isso que você precisava ambicionar como autor. Não ser um pintor de parede de luxo, um ilustrador. Você tem que ser um contador de histórias. Sempre vai haver necessidade de um contador de história. Ilustrador, não. Um ilustrador daqui a pouco para, o mercado está super saturado. Você levanta uma pedra no quintal, tem um ilustrador ali sobrando. Você está fodido, cara. Mas o contador de histórias, o cara que conversa, que coloca o coração na... Por que você está me ouvindo? Porque eu estou sempre colocando meu coração nas coisas que eu falo. Estou colocando meu sentimento, minha vida, minha alegria, minha alma. Você lê o meu nome, está cagado, está cheio de problema técnico. Mas você lê e fala, porra, esse cara aqui tem alguma coisa. É o quê? O coração do Zé Roberto que está ali. É a minha alma que está ali, o meu nome é a minha alma, o controle da vida sobre a morte. É a libertação através da alegria da infância, né? Então como é que um produto desses, com tanto carinho, com tanto conteúdo, com tanta alma, pode fracassar, só se for na sua cabeça, porque você já é um fracassado por natureza. Você fracassou num país de fracassados. Eu só comecei a fazer coisas boas de verdade a partir do momento que eu matei o Brasil do meu coração. Não existe mais Brasil para mim. Não existe mais identidade, existe só a minha arte. Quando você focaliza nisso, a liberdade começa. Valeu, rapaziada!